mais apaixonados, ei! Metendo sentimento. Diga a ela, por favor, que eu tenho um novo amor. Diga a ela, por favor, que eu não vou mais sofrer. Diga a ela, por favor, que está tudo acabado, que entre nós só restou, só o passado. Diga pra não me incomodar, que o seu brinquedo virou uma criança que só quer brincar de amar. Diga pra esquecer quem sou, e já me refugiei na magia que encontrei de um novo amor. Eu amei, eu sei, como se ama a própria vida. Eu me entreguei, como se entrega um beija-flor à flor. Mas não adiantou sacrifício de tanto amor. Identidade, Mairone Brandão, pra você! Diga pra não me incomodar, que o seu brinquedo virou uma criança que só quer brincar de amar. Diga pra esquecer quem sou, e já me refugiei na magia que encontrei de um novo amor. Eu amei, eu sei, como se ama a própria vida. Eu me entreguei, como se entrega um beija-flor à flor. Mas não adiantou sacrifício de tanto amor. Eu me entreguei, eu sei, como se entrega um beija-flor à flor. Mas não adiantou sacrifício de tanto amor. Mas não adiantou sacrifício de tanto amor. Mas não adiantou sacrifício de tanto amor.